Vamos dando sequência aqui, pegando os pontos mais relevantes do artigo 5º. Um alerta, tá? Alguns alunos às vezes questionam, falam assim, professor, você não segue a ordem dos incisos da forma em que está na Constituição. Não, não sigo. Ah, professor, mas isso me atrapalha. Velho, deixa eu te explicar uma coisa. A leitura da Constituição é com você, com você. Essa leitura você vai fazer num dia. Pega ali o artigo 5º, você dá uma lida num tapa, meu irmão. Agora, a ordem que eu coloco aqui é dentro de uma associação, dentro da questão da própria didática de cada professor, cada um tem a sua, né? A liberdade de cátedra, isso cai na sua prova. Liberdade de cátedra está na Constituição, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o conhecimento. Tem aluno que usa laptop, tem aluno que usa só o caderno, tem aluno que só ouve, tem aluno que só escreve, tem que escrever tudo, passar limpo. A mesma forma que a sua didática manda de um jeito, a minha manda de outro. E dentro da minha perspectiva, eu tento associar um tema a outro que guarda em relação no artigo 5º. Então, por mais que eles estejam situados em incisos diversos, eu vou agrupá-los dentro do mesmo vídeo para que você tenha um rendimento superior, ok? Então, confia aí que vai dar tudo certo, tá? Vamos começar a trabalhar agora sobre o princípio da liberdade do exercício profissional, que é um dispositivo fácil, de verdade mesmo. É fácil, só cai muita questão em prova sobre o princípio da liberdade do exercício profissional. Já que é fácil e cai muito, você não pode errar. Vamos começar? Primeiro que dentro da teoria da Constituição, o artigo 5º, inciso 13, é sempre lembrado. Sabe por quê? É ele que fala assim, ó, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei exigir. Vou começar por aí. Qual é a classificação dessa norma? Lá naquela teoria da Constituição, eficácia e aplicabilidade das normas, usando a classificação tradicional que foi feita pelo professor José Afonso da Silva, nós estamos diante de uma norma de eficácia contida. Então vou botar aqui, ó. Classificação, norma de eficácia contida. É o artigo 5º, inciso 13. Então, a norma contida é aquela que é assim, ó. Ela nasce valendo 100%. E pode vir uma lei restringindo e aí vai valer 50%. Qual é a regra? A regra é não precisar de autorização. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações que a lei exigir. De acordo com o STF, quando fala assim, atendidas as qualificações que a lei exigir, a regra é o cara não precisar de nada e só vai exigir quando houver potencialidade lesiva daquela atuação. Como assim? Engenheiro, arquiteto, se os caras não construírem bem o prédio, ó, desaba e mata um monte de gente. Mesma coisa, médico, ó, rapaz, olha o risco que o médico tem de te matar ou então de arrebentar a tua saúde. Advogado, risco grande também. Então a perspectiva é essa, é excepcional a lei regular aquele negócio. Professor, para ser professor de cursinho, nada, só cara de pau. Se tiver cara de pau, vem aqui e espera, pede ajuda para Deus para vocês não darem as contas da gente, né? Agora, tem um dispositivo, tem um julgado, para ser melhor, um julgado que tem caído muito, mas muito em prova na atualidade, que é o seguinte, ó, registro na OAB. O que é OAB? Ordem dos Advogados do Brasil. Registro na OAB é necessário para exercer a profissão de advogado? Sim. O Supremo Tribunal Federal disse que sim, que é necessário o registro na OAB, porque afinal de contas o advogado poderia mexer com a grande potencialidade lesiva, arrebentar sua vida aí. Tá bom, tá bom. E na OMB? OMB. Que diabo é OMB, meus amigos? OMB é Ordem dos Músicos do Brasil. Tá bom. Chegou lá no STF uma situação em que a OMB exigia o registro no órgão de classe para que o cara exercesse a profissão de músico. E aí, precisa ou não? O STF foi e falou que não precisa de registro na OMB, porque não teria potencialidade lesiva. Sabe qual o recado que eu deixaria para o Supremo? Sabe de nada, inocente. Rapaz, tem música que tem muito potencialidade lesiva. Tu ouve, ó, dor de cotovelo, vontade de ligar para ex, aquela confusão toda. Mas o STF acabou entendendo que não precisa de registro na OMB para o exercício da profissão de músico, ok? Se liga aí para a prova, vamos andar? Vamos andar? Aqui, ó, Coisa julgada e direito adquirido. Amigo, ó, a esbugalha, como diz um amigo meu, vem cá, diretor. Esbugalha os olhos para o que a gente vai falar agora, porque isso aqui é importante na tua prova, viu? Nas carreiras fiscais, isso aqui é muito, muito, muito importante. O que está na Constituição é algo bem simples, que é para ser preservada a coisa julgada, o ato jurídico perfeito e o direito adquirido. Muito bom, muito bom. Os que caem em prova, na verdade, é direito adquirido e coisa julgada. O ato jurídico perfeito não costuma cair, não. Então vamos para aquilo que cai. Como é que cai? Vou dar um exemplo aqui. Vou dar um exemplo. É o seguinte, ó. Eu, o caso é concreto mesmo. Eu era técnico judiciário. Fui técnico judiciário do STJ, tudo. Beleza, beleza? Nível médio. Depois, eu passei num concurso para analista judiciário. Só que eu entrei, velho, no serviço público, ó, a long, long, long time ago. Muito mais tempo do que você, provavelmente. E quando eu entrei, lá naquela época, 1900 e arco-íris, preto e branco, quando eu entrei, ainda tinha um negócio de incorporação de quintos. Quintos. Não existe mais na 8.112, né? Saí de técnico, virei analista do Supremo Tribunal Federal, Poder Judiciário da União, tudo igual, tudo igual. Quando eu virei analista, eu trouxe comigo a incorporação dos quintos. Beleza? Beleza? Ótimo, show de bola, tal. Estudei mais um pouco, passei para juiz. Passei para promotor, né? Virei um pouquinho e tal, depois juiz. A regra é a mesma. Eu, como juiz, pergunta, eu trago aqueles quintos incorporados, lembra? Quando eu saí de técnico para analista, eu trouxe. E de analista para juiz, trago também ou não? Ó o dedinho, neca de pitibiriba, trago não. Tem uma frase que cai direto nas provas de constitucional e de administrativo. Não existe direito adquirido a regime jurídico. Oxe, professor, como assim? Velho, isso aí se adquiriu em outro regime jurídico. Então não dá para invocar a garantia do direito adquirido para trazer. Mas tem mais. Vou para outro ponto agora. Quando eu entrei como técnico, ainda tinha licença prêmio. Não tem mais, né? Hoje em dia fala em licença capacitação. Mas, se eu entrei na época que tinha licença prêmio, eu não saí. Continuo no STJ, 30 anos no STJ. Nível médio, tudo igual, técnico. Ou seja, nem mudei de cargo. Só que quando eu entrei, tinha licença prêmio. Hoje não tem mais. E aí eu pergunto, o cara que quando entrou tinha, depois de 5 anos ele completou outro período, né, aquisitivo que a gente chama, ele ainda pode ficar pedindo licença prêmio? Não. Exatamente porque não existe direito adquirido a regime jurídico, ok? Então pode mudar? Pode mudar, não vai ter problema não. Fechado até aqui? Tá bom. Outro ponto que as bancas vivem perguntando, se existe ou não direito adquirido frente à nova Constituição. Como assim, professor? É o seguinte, ó. A Constituição de 88 te assegura um direito. Cláusula pétrea, aquela baixaria toda. E aí vem, hoje é feita uma nova Constituição e nessa nova Constituição não tem o mesmo direito. Ou seja, aquele teu direito que existia não se repetiu. Pergunta, era cláusula pétrea. Pergunta, eu posso hoje, frente à nova Constituição, invocar direito adquirido? Direito adquirido relembrando, perante a Constituição anterior, né? Pode ou não? Ó o dedinho. Não também. Não existe direito adquirido frente à Constituição anterior. Por uma razão simples. Quando uma nova Constituição é promulgada, é um novo poder constituinte originário. Ele é ilimitado, autônomo, incondicional, inaugural, ilimitado juridicamente. Então ele não respeita direito adquirido nenhum perante a Constituição anterior. Fechado? Fechado? Tá bom, vou mudar o ponto agora. Agora não é mais direito adquirido, é coisa julgada. Olha pra tela. Já falei sobre esse. Conceito de coisa soberanamente julgada. Já ouviu falar isso aí? Coisa soberanamente julgada? Pois é, então vem cá. É o seguinte, ó. Coisa julgada é quando não cabe mais recurso. Se não cabe mais recurso, transitou em julgado. Ou seja, a decisão judicial, a sentença, se tornou definitiva. Definitiva. Muito bom, muito bem. Mas, professor, você me falou que não existe direito absoluto. Falei e vou repetir algumas vezes ainda durante o nosso curso. Não existe direito absoluto. Então, professor, a coisa julgada pode ser relativizada? Sim, pode ser relativizada. Professor, primeiro, para que, que tem coisa julgada? Velho, é porque as coisas têm que ter estabilidade. As coisas uma hora têm que se quietar. Lembra aquele negócio? Teu pai falava, uma hora você tem que quietar. Pois é. Pois é, a briga jurídica também, que tem recurso para lá, recurso para cá, terminou, fim de jogo no Maraca, acabou, coisa julgada. Para que, que serve a coisa julgada? A coisa julgada serve para preservar um valor constitucional chamado segurança jurídica. Ok até aqui? Beleza, beleza. E o que, que seria a coisa soberanamente julgada? Rapaz, o buraco é mais embaixo. É porque é o seguinte, ó. Dentro, depois que transita em julgado, que não cabe mais recurso, a gente diz que ainda cabe uma ferramenta no direito processual civil, que é chamada de ação rescisória. Você já ouviu falar porque ela está na Constituição, inclusive. Aparece lá a competência para julgação rescisória do Supremo, do STJ. Aparece. Então, ação rescisória é o quê? É uma ação que serve para rescindir, para quebrar o trânsito em julgado. Ela pode ser ajuizada em 2 anos. 2 anos. Se ela for ajuizada, passou 2 anos, já era. Já era. Então eu falo coisa julgada, aquilo que está dentro do prazo de 2 anos. Depois de 2 anos não cabe mais nem ação rescisória. Então eu chamo de coisa soberanamente julgada. Entendeu até aqui? Beleza. Agora minha pergunta é o seguinte. A coisa julgada pode ser relativizada? Pode, tem ação rescisória. E a coisa soberanamente julgada pode ser relativizada? Velho, volta para a minha frase. Não existe direito absoluto. Então, mesmo a coisa soberanamente julgada pode ser relativizada. Professor, eu não estou entendendo. Vou dar um exemplo prático que é exatamente o que vai cair na sua prova. É assim, ó. Sabe a ação de investigação de paternidade? Famoso DNA? É o seguinte. Quando eu nasci, lá atrás, a gente tinha exame de DNA? Tinha nada, velho. Não existia. O exemplo é hipotético, tá? Só para que fique bem claro. Quando eu nasci, meu pai não me assumiu. Ele sumiu. Sumiu no mundo. Quando o cara some, aí tinha lá. A ação de investigação de paternidade sempre existiu. O que não tinha era o exame do DNA. O cara tinha que provar por outros meios. Olha que situação constrangedora, velho. Provar por outros meios. Como é que é o outro meio? Testemunha. Chega lá, testemunha e fala, não, eu vi, ele tava saindo com ela mesmo. O pior. Quem diz que tá saindo com o cara, quer dizer que é o filho é do cara. Ah, não, mas é porque... Aí o cara já começa as ofensas. Não, você não tava saindo só comigo, entendeu? E aí, dentro daquela confusão antes, não tinha precisão do DNA, muitas vezes era julgada improcedente por insuficiência de provas. Não houve prova suficiente para condenar o cara dizendo, é você o pai. Isso lá atrás, 1979. Amigo, dá um monte de anos depois, 30 anos depois quase, 30 anos depois, dá 30 nada, né? Tá chegando em 40. 40 anos depois, pode entrar com a ação de investigação de paternidade de novo. Amigo, se o julgamento foi em 79, já transitou em julgado? Já. Já tem uma coisa soberanamente julgada? Já. Mas 40 anos depois eu posso rediscutir? Pode. Oxi, peraí. Por que que pode? Porque estou em jogo dois direitos fundamentais. De um lado, a coisa julgada, que é a garantia da segurança jurídica, dois valores constitucionais. E do outro lado, o direito de conhecimento da ancestralidade, que diz respeito, né, ao patrimônio genético, diz respeito à dignidade da pessoa humana. Eu tenho o direito de saber quem é meu pai. Hoje eu posso entrar de novo com ação de investigação de paternidade? O Supremo entende que sim, com base no princípio da proporcionalidade, porque teria mais peso a dignidade da pessoa humana ali. Então, nesse caso, eu relativizo a coisa julgada e vou de novo, porque agora tem exame de DNA, precisão 99.999999997%. Meu irmão, já era, né? Já era. Ah, não concordo. Faz de novo, dá de novo e já era. Já era. Beleza? Então eu posso relativizar coisa julgada e coisa soberanamente julgada. Ambas. Ambas. Tranquilo, tranquilo. Valendo. Vamos embora aqui, ó. Ó, direito de reunião, direito de associação. Amigo, se tem um dispositivo que está nos top 5, os 5 que mais perguntam de artigo 5º vai sair daqui agora. Tanto do direito de reunião quanto do direito de associação. Agora, por que você coloca os dois juntos? Porque a primeira coisa que a gente pergunta é qual a diferença do direito de reunião para o direito de associação. Lembra que eu falei da semelhança e da diferença que você tinha que procurar? Pois é. Ambos são para exercício, são direitos fundamentais, para exercício de direitos coletivos. Porque repara, ó, é uma coletividade a reunião, é uma coletividade a associação. Mas a diferença central entre os dois direitos é que a associação pressupõe vínculo mais estável do que a reunião. A reunião, o vínculo é mais efêmero que liga as pessoas ali, é só para aquela manifestação. Então, a primeira coisa que você tem que lembrar é isso. Mas não é só isso que você tem que lembrar, não. Vem comigo aqui para a tela, ó. Ó, quais são os requisitos constitucionais para que eu possa exercer o direito de reunião? Os requisitos constitucionais são fins pacíficos, sem armas, locais abertos ao público, precisa, agora que vem, precisa pedir autorização? Não depende de autorização, mas precisa fazer o prévio aviso, a comunicação à autoridade competente para evitar de frustrar outra reunião anteriormente convocada. Então tem todos esses requisitos. Aragonê, do direito de reunião, o que mais cai em prova? Marcha da maconha. Marcha da maconha ainda é o ponto alto nas provas de direito de reunião no nível de vocês. O que que o STF decidiu? Pode ou não ter marcha da maconha? O tribunal falou, pode sim. Marcha da maconha não é apologia ao crime. Não é crime fazer a marcha da maconha. Ao contrário, é a legítima expressão do direito de reunião. Legítima expressão da liberdade de reunião. Então não há problema algum. Só tem um problema, o tribunal, quer dizer, não há problema algum não. Tem uma ressalva. O STF fixou 4 balizas que devem ser seguidas. Não pode haver o consumo de droga durante a marcha da maconha. Não pode haver incitação ao consumo de drogas. Não pode haver a participação de criança e adolescente, adulto pode, e tem que respeitar os requisitos constitucionais. Que é o que mesmo? Do artigo 5º, inciso 16? Livre, fins pacíficos, sem armas, locais abertos ao público. Não precisa pedir autorização, mas precisa avisar. Até aqui tudo bem? Beleza? Beleza? Aragonê, o direito de associação. Primeira coisa, que é livre o exercício do direito de associação. Ninguém é compelido a se associar ou permanecer associado. O cara só fica igual sindicalizar, né? Ninguém é obrigado a sindicalizar, permanecer sindicalizado. Aí a Constituição fala assim, ó, vedada a de caráter paramilitar. Até aí, morreu Inês, tranquilão. Agora, cai muito isso aqui, ó, cai muito isso aqui. Cadê? Quando a associação é para ser compulsoriamente. Aí a Constituição diferencia, né? Compulsoriamente dissolvida ou compulsoriamente suspensa. Amigo, fica muito claro que suspender é menos grave do que dissolver. Dissolver é mais grave, então exige o trânsito em julgado. Exige o trânsito em julgado. Agora, para suspender é qualquer decisão judicial. Lembrando que o compulsoriamente aqui é sempre judicial. Pode ser suspensão, pode ser dissolução. Aragonê, para que tem a suspensão e a dissolução, velho? Lembra que tem os direitos fundamentais, contraditório, devido processo legal, ampla defesa? É porque às vezes estão dizendo que a sua associação é fraudulenta e não é. Então primeiro suspende para evitar de continuar causando dano a outras pessoas. Depois, se for o caso, lá no final, no trânsito em julgado, dissolve a associação. Pode ser dissolvida, pode ser suspensa. Beleza até aqui? Acabou? Acabou nada. Tem mais coisa para a gente ver. Olha aí, ó. Direito de certidão, direito de petição. Primeira coisa que você tem que lembrar, a extensão da gratuidade. Para quem que é de graça o direito de petição? Para quem que é de graça o direito de certidão? Os dois são 0800 para todos, todos. Professor, não entendi como é que é 0800 para todos, não. Aqui no DF, quem é daqui de Brasília e está me ouvindo, certamente já passou por essa situação. Quando você precisava pegar, inclusive para concurso precisava, pegar nada consta civil e criminal, aqui no DF tinha o cartório Rui Barbosa, que era exatamente para pegar nada consta, civil e criminal. Problema, tu pagava para expedição de certidão nada consta, civil, expedição de certidão nada consta, criminal. E aí esse negócio sempre me revoltou, eu falava assim, rapaz, mas isso aqui não pode. E eu falava, não pode, aí chegava lá, não, porque isso aqui na verdade não é um pagamento de uma taxa, é um emolumento, caô furado, caô migué, como a gente fala no popular, migué, caô, lorota. Veio o CNJ e falou assim, velho, não pode ter, esse cartório não pode cobrar pela expedição de certidão nada consta, civil e criminal. E era uma baba, uma fábula de dinheiro o cartório. Quando foi extinto, diziam que ele estava dando 2 milhões líquidos mês para o dono do cartório. Se é balela, eu não sei, mas, meu irmão, 2 milhões por mês, todo mês caindo na sua conta, é melhor do que ganhar na Mega Sena. Porque ganhou na Mega Sena, tu recebe uma bolada uma vez e vai gastando, né? Lá não, toda hora, já pensou todo mês entrar 2 milhões na tua conta? Tá doido. Não ia ser feliz, não. Ia. Ó, então, pode cobrar pela expedição do certidão? Não pode. E direito de petição? Como é que é esse negócio aí de graça, professor? Pensa comigo. Você teve o carro roubado. Quem nunca passou por essa experiência? Eu já fui furtado e roubado. As duas coisas. Lasca danada. Carro foi roubado. Qual era o carro? Um Uno. Fiat Uno 2015, não sei o que lá. Prata. Beleza. E aí você vai à delegacia fazer uma ocorrência policial. O que é a ocorrência policial? Nada mais é do que o direito de petição. Pergunto, se você já foi alguma vez à delegacia fazer uma ocorrência policial, você pagou? Não. E o cara que tem uma BMW de última geração, zero quilômetro e é roubado? Quando ele vai lá na delegacia fazer a ocorrência, ele tem que pagar alguma coisa? Não. Então não interessa se o cara tem muito dinheiro, se o cara tem pouco dinheiro, tanto faz. A gratuidade é para todos no direito de certidão, no direito de petição. Tranquilo? É isso que mais cai no nível de prova de vocês? Não é. O que mais cai está aqui embaixo, ó. Lê comigo. Qual o remédio cabível em caso de indeferimento injustificado na expedição de certidão contendo informação de caráter pessoal? Vou dar um exemplo. Vem cá. Deixa eu te dar um exemplo. Eu sou juiz aqui do TJDF. Tô achando que tá na hora de eu me aposentar. Dou uma olhadinha lá, vou lá no Recursos Humanos do Tribunal. Chego lá para a atendente e falo assim, moça, eu vim pegar uma certidão de tempo de serviço porque eu tô querendo me aposentar. Quero ver quanto tempo falta aí para eu me aposentar. A mulher olha e fala assim, ó, tá longe do senhor se aposentar ainda. O senhor tá aí novão, bonitão, só que não. Tá aí, ó. Vaza, circula, eu tenho mais o que fazer, circula. Houve o indeferimento? Houve. Justificado ou injustificado? Claramente injustificado. Agora eu te pergunto, essa certidão de tempo de serviço trazia informação de caráter pessoal? Claro, é informação minha, de caráter pessoal. E houve o indeferimento injustificado, não houve? Houve. Qual o remédio jurisdicional cabível para resolver minha situação? Qual o remédio constitucional? Hã? Não é informação de caráter pessoal. Então seria o que mesmo? Seria o habeas data? Só que não. É o mandado de segurança. Oxi, entendi não. Peraí. Já que você não entendeu, sabe o que acontece? É que essa informação de caráter pessoal, veio embrulhada, assim, ó, apresentada por meio de uma certidão. O que está sendo negado para mim, meu amigo, não é a informação em si, é a negativa do direito de certidão. A jurisprudência entende de forma pacífica de que o indeferimento injustificado de informação que venha dentro de uma certidão não é via habeas data, é via mandado de segurança, ok? Lembra que eu te falei há algum tempinho atrás que eu condensaria dispositivos, mesmo estando em incisos longe um do outro, que para mim não tinha diferença, é porque para mim tinha uma diferença lógica. Olha a lógica que vai fazer agora. A gente viu agora direito de reunião, não foi? Direito de reunião e direito de certidão. Agora pensa comigo, vem cá, pensa comigo. Uma reunião, uma manifestação, está sendo convocada para ali, Praça dos Três Poderes, coração da República, ali em frente ao Congresso Nacional. Uma grande manifestação em frente ao Congresso Nacional. O presidente do Congresso, que é o presidente do Senado, determina que os policiais legislativos desçam a borracha e dispersem, fala assim, ó, circula todo mundo, manda dispersar a manifestação. Meus amigos, o direito de habeas corpus, o direito de locomoção, o remédio do habeas corpus protege o direito de locomoção. E dentro do direito de locomoção está ir, vir e permanecer. Não é isso? É, professor, fala que sim. Ir, vir e permanecer. E o que que os caras não puderam fazer? Permanecer ali, certo? Qual o remédio constitucional cabível nessa situação? É o habeas corpus? Olha o dedinho. Não. Porque não é o direito de locomoção que está sendo impedido. É o direito de reunião. Então, para assegurar o exercício do direito de reunião, também, seria cabível mandado de segurança. Então, tanto num caso quanto no outro caso era o mandado de segurança. Por isso que eu acoplo os dois dispositivos, mesmo estando um distante do outro, lá na ordem da Constituição. Ok? Indeferimento injustificado na expedição de certidão contendo informação de caráter pessoal, MS. Indeferimento injustificado no exercício do direito de reunião, MS também. Direito líquido e certo de certidão. Direito líquido e certo de reunião. É por isso que eu cito um e outro. Beleza? Fica aí que tem mais coisa para a gente ver.